gosto de morena, essa morena me alucina. Um pedaço de morena, essa morena é gente fina. Gostei do seu sorriso, vendendo alegria. Estou no paraíso, em sua companhia. Petrolina!

na esperança de encontrar um novo amor. Meu coração está sozinho novamente, na esperança de encontrar um novo amor. Era difícil, mas agora ficou fácil. O seu olhar já me hipnotizou. Era difícil, mas agora ficou fácil. O seu olhar já me hipnotizou. Cada coração sabe o que quer. O meu acha que é você quem vai ser o meu amor. Carinhoso, não sou feio nem bonito, e faço coisas que não posso lhe dizer. Ando à procura de alguém que me entenda, e este alguém sei que pode ser você. Ando à procura de alguém que me entenda, e este alguém sei que pode ser você. Cada coração sabe o que quer. Meu acha que é você quem vai ser o meu amor. Cada coração sabe o que quer. O meu acha que é você quem vai ser o meu amor. Cada coração sabe o que quer. O meu acha que é você quem vai ser o meu amor. Cada coração sabe o que quer. O meu acha que é você quem vai ser o meu amor. Sou carinhoso, não sou feio nem bonito, e faço coisas que não posso lhe dizer. Ando à procura de alguém que me entenda, este alguém sei que pode ser você. Ando à procura de alguém que me entenda, e este alguém sei que pode ser você. Cada coração sabe o que quer. O meu acha que é você quem vai ser o meu amor. Coladinho, coladinho, coladinho.

não acaba não. Eu não sei o que faço sem você aqui. Se errei, peço perdão, não vou te deixar ir. Só tenho uma coisa pra te dizer: eu amo você. Nossa relação, eu tô querendo te levar a sério. Você brincando com meu coração. Se não quer mais, o que aconteceu? E por favor, me dá uma resposta. Ou disse o culpado fui eu. E não acaba não. Eu não sei o motivo, me diz o problema. Estou sem o abraço da minha morena. Você não consigo viver. E não acaba não. Eu não sei o que faço sem você aqui. Se errei, peço perdão, não vou te deixar ir. Só tenho uma coisa pra te dizer: eu amo você. Essa é a visão de alguém que ama. Dúvidas não sobrepõe a paixão e tampouco tesão que encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de errar, tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronto, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham com seu olhar. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é meu par perfeito. Você é meu par perfeito. Oh, você é meu par perfeito. Pablo, atualizações. Distância, Sergipe. Consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronto, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham com seu olhar. Vou gritar pra o mundo ouvir. Te desejo, você é meu par perfeito. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como seu olhar. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo, você é meu par perfeito. Você é meu par perfeito. Oh, ei, você é meu par perfeito. Apaixona coração. Paredão Wolverine, melhor paredão que a tomou.

bebe, bebe. E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cachaça, que a galera tá animada. Só quero ouvir o estalo da latinha. Não fala não, viu? Sem saída, minha vida é mal vivida, porque ela não me quer. Feito um número sem fé, vivo no mundo jogado, pensando nela e chorando. Pense num vaqueiro apaixonado, pensando nela e chorando. Pense num vaqueiro apaixonado. Yeah.